Bem-vindos a mais uma edição do Director's Cut, o programa mais classy da Rádio Zero. O meu nome é Tiago Alves e comigo hoje está Diogo Querido. Será necessário... Ele acabou de chegar e já estás a tratar por querido. Já estou a tratar por querido. É muito normal. Houve uma vírgula ali a meio e nem se nota que a maneira de falar. António Mendes. Olá. Também querido. E finalmente Pedro Figueirinho. Obrigado. Oi. Não tão querido. Sim, eu sou mais rude. Rude do campo. Rude do campo. Rude das figueirinhas. Sim. Temos um programa recheado, como sempre, vamos ter notícias, vamos falar dos filmes da semana, incluindo aquele que não deverá ser falado, o voo de morte dos filmes do ano. E talvez tenhamos uma surpresa a anunciar sobre o programa da próxima semana ou não, não sei, é uma questão de continuarem a ouvir o programa. Vamos já passar para as notícias. Era uma questão de tempo, MacGyver vem ao cinema. O filme vai ser trazido por James Wan, que nos trouxe o primeiro só, não sei se o segundo. Acho que não é do mesmo realizador. Mas MacGyver. Bom, eu vou dubstep, de certeza. Eu vou-vos dizer. Quanto ao MacGyver, eu, quando era puto, eu adorava ver a série de MacGyver e aquilo era muito fixe. Quanto ao James Wan, ele fez o Saw, que foi assim, tipo, a grande sorte dele. Porque. Até um filme de terror que estava bem feito, mas. Depois fez o Insidious, que é tão mau! Aquilo é tão mau! A sério, eu estava com vontade de atirar coisas ao ecrã do cinema quando eu vi aquilo. Ele fez esse e fez o Dead Silence ou Dead Silent, algo do género, que é com bonecos. E eu odeio esse tipo de bonecos e nem sequer vou ver isso. Não sei se isso é bom ou se isso é mau. Pá, não. Isso não. Já vi? Já vi mais ou menos, mas também acho que é terrível. Mas tá, okay, stop motion? Não. É um bonequinho. É tipo aquele episódio dos arrepios. Que... bonequinhos de madeira antigos. Ventriloquismo. Exato. Acho que é uma cena assim. Pá, não. Isto... E é com o Jeff Dunham ou não? Jesus. Isto não funciona. Quer dizer, o pior é que funciona comigo, por isso não... Pá, não parece. Pá, eu vou ser sincero. Bonequinhos de ventríloco. Quem já leu os arrepios já viu tudo o que tinha a ver sobre bonecos de ventríloco. Foi o único livro dos arrepios que funcionou comigo quando era miúdo, pá. As cabeças encolhidas, os abomináveis, as cenas todas. Bonecos? Não gosto. Não, obrigado. Passo. Então não és fã de Jeff Dunham? Eu acho que ninguém neste mundo ia ser fã do Jeff Dunham. Porquê? Porquê? Depois da primeira dose, sim. Mas ele lança para aí um DVD por ano, ele não faz muito mais. Tá bem, eu tinha um problema na Comedy nunca Central. Vi porque aquilo acho que foi cancelado. Mas se calhar ele é como eu e tenho um amigo que está praticamente todos os dias com Jeff Dunham e a citar Jeff Dunham. Sim. Eu tive piada durante 3 segundos em que disse Silence! Aquilo! depois nem por isso. Eu já aqui falei disto antes e uma das minhas tradições de Natal dos últimos anos é ver sempre um DVD de Jeff Dunham no Natal. O deste ano já saiu para aí há um mês. Assim naqueles circuitos mais ilegais, mas ainda não ouvi precisamente por estar a guardar. Que coisa tão natalícia. Sim. Ora... Eu tenho pena da família. Sim. Mas é bom ter perspectiva. De repente as coisas parecem muito melhores. Exatamente. O Richard Dean Anderson. Não, olhas lá para fora e... Ah, é dia de Natal. E se não for, se estiveres no hospital, pensas... Ao menos não estou a ver Jeff Dunham. Ao menos estou aqui sossegadinho. Ao menos estou a ver paredes. E velhinhos a morrer e é melhor que Jeff Dunham. Estavas a dizer, Richard Dean Anderson. Vai entrar? Queres ver a barriga dele como cameo? Ele está agora a aparecer no anúncio do Citroën, já está com o melhor aspecto. Acho que já está com o mau aspecto, ué? Não, já está com o melhor aspecto, já está menos inchado. Menos? Sim, ele estava bem inchado. Não quero imaginar como é que ele estava. Pois. Não parece, pá. Ele apareceu em Modern Family, uma coisa assim, não foi? Eu já não vejo Modern Family há um bocadinho. Portanto, fez um cameo numa série qualquer. Ora, por falar em coisas que se calhar não precisávamos, vem um remake americano do Intouchable. Os Intouchable, que é um filme que nós gostamos bastante. Mas quem é que pode fazer de Senhor Negro? É o Chris Tucker. Ah, sim! Ótimo! Por que não? A lixar o filme ainda mais. Oh, pode não ser assim tão mal. Jesus, a sério. Só um bocadinho. Pode ser só um bocadinho. Pá, a imprensa americana já teve a bater no filme acerca. Ah, não sei quantos mais! É racista! Sim, eu. São todos parvinhos. Também na América do Norte também querem tirar o Mark Twain das escolas por utilizar a palavra nigger. Pelo amor de Deus. Mas quero dizer, tendo em conta que vai ser feito na América e já houve esses problemas com o racismo, não só vamos ter uma versão de aguadilha do Les Intouchables, como ainda por cima vamos ter o Chris Tucker. Chris Tucker não é mauzito, pá. Como hora de ponta, os parvinhos dele não são mauzitas. Sim, no Quinto Elemento ele está fixe. Sim, está engraçadito. Claro. Quinto Elemento está toda a gente fixe ou não? Sim, mas é precisamente isso que eu estou a dizer. Eu não estou a ver o tipo a chegar-se ao pé de velha e a fazer. Por que não? Vocês viram o Friday com o Chris Tucker e o Ice Cube? Um filme. É esse, não é? É exatamente esse. Sim. Não, esse é fixe. É fixe e podemos ter mais uma sequela. Já fizeram 3, este pode ser o 4º e o final. O Ice Cube quer que o Chris Tucker volte e pode ser que este seja o regresso ao potencial que o primeiro teve. Que tem 7.1 no IMDb e os outros têm 5.4 ou 5.1. E atenção, o Friday original é um dos filmes preferidos do Tarantino dos últimos anos. E bem justificado. O filme tem piada. Ora, vamos já ver o que é que poderá ter piada no próximo Missão Impossível, que vai ser realizado pelo tipo que nos traz o Jack Reacher, Christopher McQuire. E que também escreveu Os Suspeitos do Costume. Foi? Eu não sei. Ou o Tom Cruise acha que mesmo que o tipo tem potencial, ou então... Pois, isto é coisas de Tom Cruise, não é? Sim. Isto é como Robert Downey Jr. Acabam de trabalhar com um pessoal de um realizador por qualquer coisa. Ah, eu conheço aquele gajo, anda cá. Não funcionou muito bem com o Iron Man. No caso do Robert Downey Jr., deixa cá ver se funciona com o Tom Cruise. No caso do Iron Man 2. É que foi o tipo do Tropic Thunder. Yeah. O tipo que escreveu o Tropic Thunder. Ah, sim. Escreveu também o Iron Man 2. É uma das personagens do Mulholland Drive. Ok, já estou a perceber, sim. Pá, o Jack Reacher parece bem engraçadinho, pelo que vejo por estrelas. Há uma camada de fãs que estão revoltados porque a personagem é suposto ser alto e ter corpanzil. Acho que é uma coisa que constantemente nos vivos eles batem nesse assunto. E o Tom Cruise é... Vá lá, baixote. Sim, esguio. Portanto, não sei até que ponto é que... Atenção. Não sei como vai ser pior que o Alex. Atenção, vamos lá ver. O Tom Cruise, tu estás aí a dizer esguio, mas quer dizer, não é o Adrian Brody, portanto... Sim. E mesmo assim o Adrian Brody tinha um caparrozinho no Predador. Predadores, exatamente. E que outro filme é que ele fez... Ele fez outro filme qualquer nessa altura. Andou numa fase badass. Agora não me lembro. Sim, mas quero dizer, de qualquer das maneiras, a minha imagem do Adrian Brody é a imagem que eu tenho de pianista, que é um senhor composto por linhas. Sim. Acho que é como ele a parte do pessoal tem. Não, ele é a stick figure no mundo real. Quando quiserem fazer um filme, senhores da Hollywood, já sabem com quem contar. Ora, Amazing Spider-Man 2 vai precisar de um Harry Osborn. E quem está na cabeça da lista para esse papel é o Dane DeHaan. Quem é o Dane DeHaan? Perguntam vocês. É aquele rapazito que se torna o vilão do Chronicle e o ajudante vai lá no Wallace. Sim, o puto deficiente no Wallace. Sim. De Harry Osborn. Não de enorme. Por que não foram buscar alguém ruivo? Ruivo porquê? O Harry Osborn dos cómics, já que eles estão a fazer a voltar do início, podia buscar alguém ruivo desta vez. Acho que a partir do momento que eles estão a fazer o penteado. Pois, porque da outra vez foram muito de acordo com os cómics e escolheram o James Franco. Sim, mas que é um cenoura. Sim, da outra vez já vale a pena falar. É um ginger. Eles também inventaram nos lançadores de teias, portanto. Então o Rupert de Grint precisa de trabalho, ou não? O Rupert de Grint? Rupert de Grint. É de Pingals, ou... Tive um soluço a meio do... O Rupert de Grint precisa de trabalho. O Rupert de Grint. Sim. De repente ele ficou a saber que ele era holandês. Ah, Rupert. És tão de Grint, pá. Sim. Coitadinho do Rupert de Grint. Eu tenho a sensação que aquele tipo vai desaparecer e no quanto um diabo esfrega um olho. Bom, também não é assim muito difícil tendo em conta que por aquilo que ele mostrou no Harry Potter, ele não só era o mais fraquinho dos três, como também era o mais fraquinho no geral. Pá, pode ser que não... Eu não sei o que ele vai fazer a seguir, mas pode ser que não. Ora, continuamos nos super-heróis. Bryan Singer vai trabalhar no X-Men Days of Future Past com o mesmo tipo que desenhou os fatos do primeiro X-Men. O que é que os fãs pensaram todos? Ei, lá vem o cabedal outra vez. Ah, lá tudo preto, cheio de cabedal. Ah, vem-se fechado a masoquistas. Todos a caminho. Ele já garantiu que tal não irá acontecer. que eles vão ter fatos semelhantes ao X-Men First Class ou então um bocadinho mais... É que não têm nada de casual, diga-se de passagem. Não, é Velcro, pá. O Velcro é que está na moda agora. Rash! Rash! Podia é ser, Velcro. Podia ser é muito Velcro. É toda a dignidade que uma pessoa pode ter num filme do X-Men. Pá, o ordenado é choroso. O ordenado é choroso. Eu tenho um Popeye. Queria um Popeye. Há um Popeye, é preciso outro. Sim, é um Popeye, e atenção, é um Popeye do Robert Altman. Mas agora vem um Popeye mais engraçadinho. Pá, vem um Popeye animado. Vem um Popeye pelo mesmo tipo que nos trouxe ao Hotel Transilvânia. O senhor Gandhi Tartakovsky. E aparentemente o Hotel Transilvânia tem tido sucesso. Já fez 140 milhões. A crítica também gostou. As reviews não são tão boas como eu pensei. Sim, as reviews não são boas a como pensaste, mas quer dizer, primeiro existe um bocado ainda o estigma do Adam Sandler, que... Eu nem se vê, é um filme animado, só lá está a voz, irrita assim 43%. Pois, eu estava à espera que ele tivesse melhores reviews, tendo em conta que é do Gandhi Tartakovsky, que basicamente tem o toque de Midas, em termos de animação. Não, e quer dizer... Qual é que tu olhas para a carreira dele e pensas no quê? Este gajo tem sempre bons projetos, qual é que é o menos bom? Não é? Portanto, tens as Powerpuff Girls, tens o... Mas olhando para as Powerpuff Girls, são boas. Em termos de animação. Tens o Laboratory, tens o Samurai Jack. Samurai Jack é espetacular. E tens as Clone Wars, as únicas que prestaram da guerra da Star Wars. Foram feitas por ele, são aquelas de animação, não são as 3D, a CGI que estão feitas agora. Bom, mas quero dizer, também, atenção, é preciso ter em conta que ele estava habituado em trabalhar numa coisa de séries onde, ainda assim, tendo em conta que as séries envolvem um bocadinho nada menos de dinheiro do que propriamente dito... Só um bocadinho. Os filmes, bom, quer dizer, vamos lá ver, por exemplo, séries como o Lost fazem bilhões e bilhões, não é alguma coisa, e depois duram anos, que é uma coisa que é totalmente diferente dos filmes, que fazes um e acabou. E quero dizer, pronto, nas séries ele podia ter um bocadinho mais de liberdade de expressão do que aquilo que ele pode ter tido no filme. Não sei, ainda não o vi, mas se calhar foi isso que aconteceu. E de qualquer das maneiras, ele também é a primeira vez que ele fazia um filme a sério. E cada vez que ele tenta fazer assim, tipo, um episódio mais longo, uma pessoa começa a ver que... Toda a plot do filme para a televisão começa a ficar um bocadinho fina. É normal, a máquina não está assim tão bem oleada, pronto, uma pessoa dá o desconto. Por fora em televisão, esta semana saiu para a internet o script do Prometheus, enquanto estava na sua fase inicial. Alien Engineers. E eu tenho de fazer uma meia-culpa aqui. Porque depois de passar os olhinhos para aquele draft, tenho que dizer que a culpa não é toda do Sr. Damon Lindelof. A probabilidade de eu estar a ouvir isto é de 0,003%. É zero. Ele não entendeu o português sequer. Mas a não, culpa se, não ele, é toda ele ouve esta coisa com legendas. Sim. Sacas da net. A culpa não é necessariamente dele. Os problemas que existiam já lá estavam. Que existem no filme já lá estavam. E embora eu continuasse a achar que um chestburster no ato sexual seria espetacular. Seria uma cena muito, muito engraçada de ver no grande ecrã. O chestburster alien enquanto o Huawei... Meu Deus. Como é que se chama a personagem principal? Anumi Rapace. Anumi Rapace. Elizabeth Salander. Enquanto a Elizabeth Salander. Acho que isso tinha capacidade de ser um bom choque. Mas pronto, a culpa não é toda do Sr. Damon Lindelof. Acho que depois de ver aquilo, parece que se calhar o filme ainda devia ter sido reescrito mais uma vez para a coisa ter as pontas todas juntas no final e ter a consistência completa, mas os problemas, os piores cientistas do universo já lá estavam. Portanto, vá, Lindelof, podes fazer uma sequela para o Lost, que eu já perdoo. Não podes nada, está calado. Ora, a senhora Jane... É preciso notar que eu estou aqui a tentar prender as mãos do Figueirinha. É quando ele te impede. Não, eu vou ser sincero. É tipo Simpsons. Eu vou ser sincero. Eu, por acaso, fui eu que partilhei essa notícia no nosso Facebook, que é Tiago. facebook.com/cinema para isto. Epá, e eu ainda não li a notícia. Eu marquei para ler mais tarde e eu ainda não li. Tu és um exemplo e um modelo a seguir. De procrastinação. Sim. Parabéns para ti. Obrigado. Parabéns também para a Jane Goldman, que escreveu o argumento do Kick-Ass e do X-Men First Class. E do Woman in Black. Também. E que vai agora escrever o guião do Pinóquio do Tim Burton, da animação. Portanto, está em boas mãos. Deixa-me adivinhar, vai ser um Pinóquio soturno. E o Johnny Depp vai fazer de Pinóquio. Não, e Johnny Depp faz de nariz. Sim, a Helena Bonham Carter faz de Pinóquio. Faz de Pinóquio, exato. Não, faz de baleia. Sim, sim. Faz de baleia. Gepeto, não sei quem é que vai fazer. E então, respeito ao Christopher Plummer ou James Cromwell, uma coisa assim. Então não é impressão minha, ou eu ouvi há uns tempos atrás falarem em Robert Downey Jr. para fazer um espeto qualquer. Robert Downey Jr. Tantã. Talvez. Não. Mas vá, o Tim Burton está numa boa fase, o Frankenweenie foi engraçado. Portanto... Ah, sempre chegaste a ver! Sempre cheguei a ver, sim senhor. Ah lá. E acho que o cão devia morrer. Mas... Mas... Sim, eu também acho que o cão devia ter morrido de vez. Mas quero dizer, também era assim na curta original, portanto. Foi só para a outra Cadelita ter uma amiga mesmo. E ficar tudo ok. Era só para a Cadelita não ficar com penteado. Em vão. Okidoki. Então, e um filme dos asteroides? Do jogo dos asteroides. Isso já existe, chama-se Armageddon. Não, porque a nave não anda à volta do asteroide. isso não é... Mas já tem a Bruce Willis, já está do caminho feito. E piquei. Tínhamos no filme da Batalha Naval, qual é o problema dos asteroides? Não quero falar disso. Nem tu devias falar. Tu viste a Batalha Naval, sequer? Não vi. O facto da Rihanna entrar no filme não foi apelativo suficiente para me fazer ver. Não vi o filme. Porquê estás a olhar assim para mim? Muda de assunto, ele está a olhar de forma bastante perturbada para mim. Eu não tenho mais assunto nenhum. Por acaso tenho. Não, eu estava apenas a pensar que ele tinha feito a escolha sensata. Pá, isto aconteceu. Isto críticos e visionamentos gratuitos é uma coisa que parece uma benção, mas é uma grande maldição. Vê-se muita coisa que os nossos olhos... Não, é uma olhos... espada de dois gumes, que é diferente. Os nossos olhos não podem levar com... Mas conta lá, ele é pior que aquele filme dos Marines que foste ver. Qual deles? Aquele que... Act of Valor. Sim, que é baseado numa história real e com... É de facto mal. É pior que esse? É pior que esse. A sério? É. O Battleship é pior do que o filme que começa com uma quote do Mussolini. Sim. Para quem não viu o Battleship, eu só tenho três palavras. Cena dos velhotes. Vejam, não vejam. Eu não sou responsável pelo vosso suicídio. Também não é assim tão mal. É. Não. É. Essa cena, a montagem. Pá, não tem grande história, mas não é assim mal de todo. Nem grande nem pequena. Nem grande nem pequena. Não tem mesmo história nenhuma. Os extraterrestres caíram do céu e agora não tem o Taylor Kitsch. Tem o Taylor Kitsch. Isso é que é uma grande história. Eu acho que ia fazer uma biografia sobre o último ano do Taylor Kitsch. Aquele drift com um navio de 100 km. Sim, a gente larga uma âncora e. É muito bom. E sim. 100%. Vocês podem deixar com vontade de ver o filme, portanto, podem sim, atenção, isso aí não é nada aquilo que aconteceu num filme pequenino que se chama Piratas das Caraíbas. Vá. Piratas das Caraíbas tem um misticismo, tem lá o voodoo e aquela coisa toda. E então, este é entre extraterrestres. Extraterrestres são de um porque é que o voodoo é mais realista do que extraterrestres? Mas é que o Bart porque tu não podes é explicar isto. Sou como porque, o gajo da Fox News, tu não podes explicar isto. Porque o voodoo já entrou no James Bond e extraterrestres não, foi. Extraterrestres só podem explicar até determinado ponto, pá. A magia é uma coisa que funciona para muito, pá. Ora, magia é a cabeça do Sylvester Stallone. A J.K. Rowling que te diga. Ela é que quer magia de volta, no bolso. Deixa estar. Eu acho que ela já tem muita magia no bolso. Já tem muita. Continuar assim, mas unicórnios. Ora, o senhor Stallone tem uma ideia muito engraçada para o Expendables 3, que é o seguinte. Então, e se eu fosse divorciado a Sigourney Weaver e ela ficou com alguns Expendables e eu fiquei com outros? Aprovo. A prova é ideia. É como se fossem os filhos que ficaram do casamento. É o Kramer contra Kramer dos filmes de ação. E então ela fica tipo com as Expendables e eu fico com os Expendables. Mas os Expendables chateiam-se uns com os outros e vão todos à vida. Isto parece um sketch gato fedorento. E a determinado ponto, Stallone quer uma equipa de volta para trabalhar. Porque ele gosta de trabalhar. E então ele recruta uma camada de gente que, nas palavras dele, é geek. Ou seja, são gajos que sabem trabalhar com drones, com robôs militares e coisas do género. e esses robôs militares não funcionam tão bem em campo como os velhadas. Aparentemente, um robô que pode metralhar uma camada de gás não é a mesma coisa que o Terry Crews. Sim. Terry Crews faz anúncios para o Old Spice, pá. Portanto, aí tens logo a resposta. E aparecem em sutiãs e biquínis. Exatamente. Especialmente o Terry Crews. E pronto, as coisas falham. E os Expendables têm que voltar a reencontrar-se. E é um filme Disney protagonizado por uma camada de tipos com esteroide. Eu testei o Expendables 2. Eu não gostei particularmente do Expendables 1. Pá, mas o Nicolas Cage entrando no 3 eu vou vê-lo de certeza. Oh rapaz, Expendables 2 tem que ser superior ao Expendables 1 porque é macaco. Aquilo é para ser piadolas. Para gozar com o seu género. Eu admito, eu gostei mais do primeiro do que do segundo. Aliás, Jesus, eu achei o primeiro menos mau. Essa é que é a expressão correta. Eu não tenho palavras. Eu só sei que o primeiro, eu também não. O primeiro era suposto ser para mim o que o segundo foi. Que é, estão aqui uma camada de gás juntos a fazer palhaçadas que faziam nos anos 80 e 90. E que já não fazem. A fazer porque referências. Porque estão de velhos. A fazer referências ao Owen Wolf durante 20 minutos. E de notícias estamos despachados. Portanto, vamos ouvir música. Vamos ouvir uma música da banda sonora do Senhor dos Anéis, Irmandade do Anel. Até já. Isso é porque nós estamos com os cortes em cima e não podemos pagar lyrics. Portanto, força. Mua, mua. Em novembro de 2010, um jovem luso-americano bem apessoado juntava-se à organização que acabaria por mudar a sua vida. Depois de subir a pulso na hierarquia e de conquistar o respeito e admiração dos seus pares, partiu à descoberta da Europa, tendo solidificado o seu estatuto como crítico de topo e bon vivant. Hoje em dia, ele é uma autêntica lenda viva e um estandarte para todas as gerações vindouras. Se quiseres ter uma opinião do perito, se queres ler artigos com conteúdo e se o conseguires encontrar, então talvez consigas contactar... Eu... Queres conhecer o panorama cinematográfico português e europeu? Queres ter a possibilidade de partilhar visionamentos em exclusivo com os melhores críticos lusos e com as maiores estrelas de cinema mundiais? Então junta-te a nós e descobre tudo o que te podemos proporcionar em cinema.ist.utl.pt. Bem-vindos à segunda parte, 8 bits, metaleira do Director's Cut. O Figueirinha está tão contente. Estamos tão contentes. Ora, antes de passarmos às jornadas... A propósito, o Diogo saiu, querido. O Diogo saiu. É o episódio mais fofucho de sempre. Ora, antes de passarmos às análises, tenho uma surpresa. Para a próxima semana, neste mesmo estúdio, contaremos com a presença de um grande crítico português, que já faz parte da mitologia deste programa. O senhor Jorge Mourinha irá cá estar. A sério? Sério. Iremos contar com propósito. O senhor Jorge Mourinha para falar de filmes e de tudo mais. O sentido da vida? O sentido da vida também. O sexo dos anjos? Sim. E do Vasco Câmara. Realmente, qual é o problema do Vasco Câmara? Ora, isso é para como a semana. Como é que tu conseguiste fazer isso? Posso perguntar? Eu contatei a nave-mãe. Ele veio descido dos céus. Para cá, não foi? Ao som de Carmina Burana. What the hell? O que é que foi isto? Jesus. Ora, vamos já falar de filmes. Estamos a ouvir música de Mega Drive, quer dizer que vamos falar do Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph. Não, eu posso digas. Começar. E vamos começar assim de lá de cima cá para baixo. Eu dos três fui o que gostei mais, pronto. Eu equilibrei. E o António disse que não é tão bom como eu faço parecer. Bem, eu, para já, evitando comparações, com gatos. Evitando comparações necessárias, eu não vi o Brave. Mas o consenso é de que o Wreck-It Ralph é melhor que o Brave, portanto, acho que não vale a pena sequer entrar por aí. Epá, eu adorei o filme. O filme bateu em todas as notas essenciais para mim, eu nunca escondi, para além do cinema, a minha grande paixão são jogos. Aquilo teve referências a dar com pau, desde a Fatality do Kano, ao ponto de exclamação dos inimigos do Solid Snake na saga Metal Gear. Pronto, os cameos assim mais visíveis do Zangief, do Bowser, do Qbert, do Pac-Man... dos inimigos do Pac-Man, etc. Eu adorei o filme. Essas referências foram duas espetaculares. Sim, do inimigo laranja do Pac-Man. Exatamente, do fantasma laranja. Não é perfeito. E lá vai ele destruir o meu cubo de Rubik. Destruir o cubo de António. Não é perfeito. Acho que não precisavam ter passado tanto tempo no Sugar Rush, que é o jogo de corridas, por assim dizer. Há quem diga que a Disney quer criar assim, uma espécie de franchise à la Mario Kart daquilo. E foi por isso também que se calhar o promoveram assim tanto. Eu acho que não era preciso ter passado aí tanto tempo. Mas, pá, percebe-se. É claro que tens de passar lá a mais tempo. Tendo em conta que a rapariga não pode sair lá, exatamente. Mas, pronto, é daquelas coisas que calhar podiam ter entrado lá mais tarde. Atenção, tu só não gostaste dessa parte, de terem passado demasiado tempo nessa parte, porque é o jogo das meninas, não é? Não, por acaso eu até gosto bastante, lá está, do exemplo do Mario Kart, acho que é um típico jogo de corridas que não se leva demasiado a sério. Então, tens armas como cascas de banana e carapaças de tartaruga vermelhas e coisas desse género. E, por acaso, até nem menos gosto desse tipo de jogo. Mas, pá, voltando ao início... muito cor-de-rosa. Muito Sugar Spice Everything Nice, Powerpuff Girls, pronto. Eu adorei o filme, adorei... Teve, como o Tiago referiu, no clipe inédito que nós chegámos a ouvir. Gostei bastante das surpresas na parte final do filme e dos twists. Digam de vossa justiça. Eu gostei mesmo muito do filme e certamente estará nos meus 10 melhores do ano. Tiago, tu que estás assim mais ou menos no meio, entre mim e o António. Eu, nesse tal clipe, também estava a dizer que, para mim, o que me surpreendeu mais foi que a Disney conseguiu fazer um filme muito mais engraçado que o Brave. Não sei se vocês chegaram a ver o Brave. Não. Mas este... Eu vi o Brave. O que é que tu achas em relação ao Brave? Comparando este com o Brave? Comparando este com o Brave, o Wreck-It Ralph é melhor. Yeah, foi a minha opinião também. Mas isso é só porque o Brave é absolutamente chato. Não é absolutamente, mas é um bocadinho. Infelizmente é um bocadinho. Como o Pedro disse, adorei todas as coisas relacionadas com videojogos. Desde o som, tudo. O gajo mexer em arbustos, eles fazem o som que estás à espera que eles façam 8 bits e caem. Ah, algum pormenor que eu por acaso esqueci-me de referir, mas é espetacular, que é os habitantes do jogo onde o Wreck-It Ralph e o Fixit Felicity, como eles se movimentam a forma em sprites, é fenomenal. A parte do Ryu e do Ken a fazer um Shoryuken e a seguir combinarem e tomar um café ou ver qualquer coisa, também é espetacular. Essas referências são todas espetaculares. Mas voltando, Tiago, estavas a dizer? Voltando. As personagens estão muito engraçadas. Gostei principalmente do romance não ir bater no Ralph, mas no Fixit Felix. No Felix. A personagem da Jane Lynch também está engraçada. Epa, normalmente não, a que da, um bocado a personagem da Jane Lynch é linda. Sim, ela faz dela própria, pronto. Aquele flashback. Mesmo assim, exatamente. Mesmo assim. Aquele flashback que ela tem quando ele diz que ela é uma outstanding. Ela é dinamite. Dynamite. Epá, esse flashback sempre dá-lhe. Sim, completamente. Sim. Eu quase vi um episódio de Glee para ouvir falar daquela maneira. Espera, para tudo. como é normal, e é que vai acontecer nos próximos, não sei se é no próximo, mas no futuro vai aparecer Gangnam Style no Glee, mais uma razão para não verem essa série, pronto. A ênfase seria no quase. Sim. Não vejam. Não. Não faz bem à cabeça, nem faz bem ao espírito. Mas pronto, o C. Reilly também lhe dá bem. Ele também é um Palerma adorável, como já ouvimos. Sim. Noutras oportunidades. Um Palerma adorável. É um Palerma adorável. Infelizmente... É só para não dizeres lovable douchebag. Tu foste lovable douchebag, não. Lovable... É o Jason Segel, pronto, deste filme. Lovable goof, talvez. Sim. É o Jason Segel ou o Paul Rudd? Depende. O Paul Rudd é porreiro, pá. Sim. Jason Segel é mais do espectro. Sim. Jason Segel podia ser teu amigo, pá. O Paul Rudd não. O Paul Rudd também podia ser teu amigo, pá. Achamos que às vezes fazes um engraçado. Às vezes. Por acaso, o meu filme favorito da Jane Lynch é que o Paul Rudd é o Role Models. Acho que nesse filme ela está... Eu nunca vi o Role Models. Mas vê que só pelas partes da Jane Lynch vale a pena. O que eu ia dizer sobre este filme... É que as câmeras são engraçadas. As câmeras realmente são engraçadas dos personagens de videojogos, mas estão à espera que elas deem coisas para o filme, que elas façam parte da ação e que o Sonic ajude e o Super Mario, alguém apareça. Sim. E salve o dia. Não conto muito com isso. A sério, espera aí, calma. Eu acabei de ver ali que o Vasco Palmeirim faz a dublagem no Wreck-It Ralph. Sim, eu, se não me engano, o Wreck-It Ralph em Portugal só está disponível em versão dobrada. Epá, sim. Sinceramente não me lembro qual das vozes é que o Vasco Palmeirim fazia, mas deve ser a do Fixit Felix. O Vasco Palmeirim. Eu vou-vos dizer, eu enquanto ele trabalhava no nessa coisa do... O Vasco Palmeirim faz Zangief, portanto não... Claramente, o Vasco Palmeirim, originário da Rússia, pronto, luta com ursos nos tempos livres. Sim. Mas que é fato é que eu acho que o Vasco Palmeirim, ele é giro nas manhãs da comercial, mas agora já está em todo lado. Está em todo lado. E eu cheguei à conclusão que Vasco Palmeirim é bom em doses mais pequenas. Mas sabes, tudo que é em excesso faz mal. Sim, mas mesmo assim, eu acho que aquilo que ele já começa a ser excesso. Concordo, pronto. Os anúncios, a maior parte dos anúncios que ele entra não tem piada nenhuma. Especialmente estes agora da Forte. Para terminar do Wreck-It Ralph, na minha opinião, acho que o filme tem uma determinada profundidade, não é assim tanta, mas é alguma que achei porreiro o filme ter. Mas em relação ao resto dos filmes do género, não traz nada propriamente novo, não traz nenhum desenvolvimento espetacular. O twist também não é a maior coisa de sempre, mas é porreiro e tem muito boas cenas. De, não quer dizer ação, coisa. Mas de coisa, mas menos de aventura. Sim, sim, sim, menos na parte do Heroes Duty. Exatamente. Lá mais para o final do Sugar Rush. Gostei do Boss Level. Está a meter uma arena como seria de esperar. Claro, claro, claro. E gostei daquele momento final contra o vilão que me fez lembrar o Gigante Ferro quando ele vem a descer. Epá, não, essa cena era tão roubada, Jesus, já me tinha esquecido, mas essa cena era tão absolutamente roubada, meu Deus! Ah! Sim, a imitação é o melhor elogio possível que podes fazer, pá, portanto... Sim, está bem, mas é o melhor elogio que tu podes fazer a outro filme, claro. Mas em relação ao teu, epá, só embaratece, pá. Superman. Epá, não, a sério. Eu vou-vos dizer, eu não estou assim muito... Para lá do sétimo céu com o Wreck-It Ralph, também porque eu acho que o filme mais divertido que de animação que saiu este ano é o Frankenweenie. Mas de qualquer das maneiras, o Wreck-It Ralph tem coisas muito boas e vocês já as disseram todas, portanto eu não vou estar aqui a repetir. O que eu achei sobretudo foi sobretudo para a parte do fim, quer dizer, sim, nós já sabemos que a certa altura o tipo grandalhão, o Wreck-It Ralph, vai ter de fazer uma coisa má para a rapariga e vai haver uma zanga entre eles e depois ele vai ter de regressar, vai ver quão mal ele foi e depois vai ter de regressar e não sei quantos mais. Quer dizer, já sabemos toda essa história. Quero dizer, também, de qualquer das maneiras, já existem filmes que eu gosto, por exemplo, o Run, que têm a mesma estrutura, não é por causa disso. A minha chatice com esta história é que para fazerem com que o... Por exemplo, a ideia que eles querem tentar passar de os maus a poderem ser bons e cada um ser necessário para tudo trabalhar e não sei quantos mais. Ok, está bem, é um bocadinho direitonas, mas... É um filme da Disney. Um dos meus filmes preferidos é o Bambi. E se tu fores a ver aquilo te anda a mofo. E é um filme de jogos, tem que ter vilões, claro. E sim, que, a gente é de um propósito. Sim, quero dizer. E também gosto muito daquele pormenor. Agora que eu sou princesa, vou transformar isto numa presidência constitucional. Dirigida por quem? Por mim! Tomem lá! O único que voto de conta sou eu! Mas de qualquer das maneiras, o que me chateou foi... Sobretudo para o fim... Em que foi precisamente o twist final. Pá, nós já percebíamos que... Nós já percebemos a mensagem que cada um tem o seu lugar e não sei quantos mais. E que não poderia ser... De outra forma. De outra forma. E quero dizer... Pronto, ok. Nós já chegámos a essa conclusão. Mas depois eles dão um twist final e, em vez de fazer uma mensagem que já era perceptível sem ter qualquer problema e deixar o mau ser o mau sem qualquer problema, sem se tornar coisa... Assim, da maneira como eles fizeram, aquilo passou a ser de uma coisa... de uma coisa que até poderia chegar lá para ser totalmente enfiada a martelo. E isso aí é um problema que também tinha o Brave, que é, a certa altura, começa a ser um bocadinho preachy demais. E quero dizer, o filme não beneficia nada com isso. E quero dizer, pá, o fim... Mas partindo da premissa, quando eles partiram, não podia ter acabado dessa forma, eu acho. Mas quer dizer, não poder, o twist final, o twist final que revela o vilão que revela aquilo que o vilão realmente era, torna uma coisa que seria normal, seria uma pessoa poderia ver aquilo numa coisa. Ah, tomem mensagem, aprendam a moral hoje. Estão a perceber a moral? Olhem, aqui mais um bocadinho de moral. Pá, eu quero dizer... Qual é que é a necessidade, pá? Tiram toda a piada com a coisa. E agora, passamos ao momento de moral. Eu cada vez que penso nisso, só penso naquelas coisas do fim dos Animaniacs, que era a roda da moral e a coisa... vão eles à roda da moral. Roda da moral, gira e diz-nos o que é que nós vamos aprender hode. E sai um papelinho. Pode-se ensinar a um burro velho novos truques, mas não se consegue ensinar a Madonna como cantar. E não. E pronto. E quer dizer, pronto, pá, eu acho que... Pá, tornaram-se demasiado preachy para a minha... Para o meu gosto, e quer dizer, tirou-me grande parte do enjoyment que eu estava a ter a ver o filme. Que eu digo, e pá, quer dizer, de resto, olhem, pá, eu acho que é fixe. Não será uma coisa com a qual eu vá guardar, não sei quantos mais, lembras-te do Wreck-It Ralph, aquele era tão bom. Não, eu não vou fazer isso, mas quer dizer, pá, em comparação com grande parte dos outros filmes de animação que saíram este ano, pá, está fixe. Tu consideras que é pelo menos o segundo melhor? Segundo melhor? Tendo em conta que não é melhor que o Frankenweenie? Não sei, talvez. Sim, talvez. Menos mal, pronto. É preciso dizer que a razão pela qual eu digo talvez é que... Eu diverti-me muito mais acerca do Ice Age 4, mas eu sei que o Ice Age 4, aquilo vê-se uma vez, tem a piada, mas depois a segunda vez é uma tristeza total. E a Wreck-It Ralph também tem sempre aquela parte boa de sempre tu vês, encontras mais um pormenor, e há aquele personagem da coisa, olha o gajo da Nintendo, olha o gajo da Sega, o gajo da Atari, tendo o Qbert que está sempre ali a aparecer. Sim, o sim, Paulo, sim. O Qbert sem abrigo, coitadito. Coitado. Pedro, viste o Wallace? Os homens sem lei. Eu vi o Wallace e eu, por acaso, quando estava a ver o filme, eu estava-me a lembrar perfeitamente do que vocês disseram. E não vou acrescentar mais ao que vocês disseram, penso que há duas edições atrás. É um filme que devia ter sido melhor. Eu lembrei-me do Public Enemies como também um filme que devia ter sido melhor. Este cai mais ou menos na mesma categoria. Ah, sim, mas este aqui é 3 mil vezes melhor. Exatamente, do que o Public Enemies. Sim, sim, sim. Raios. Mas podia ter sido melhor. O Public Enemies é possivelmente o filme mais chato que o Thomas Mann alguma vez tocou. O Michael Mann. O Michael Mann, sim. O Public Enemies tem uma coisa fixe. Ei, Jesus. O Public Enemies tem uma coisa fixe. Provavelmente deves-te lembrar. É o barulho das armas é espetacular. E quando há um tiroteio na tua cabeça, parece que explode, que as armas estão nos decibéis lá em cima e o barulho das armas é espetacular. E, pá, mas o Homem Sem Lei, por exemplo, a personagem do Gary Oldman. Eu saí de lá a precisar de mais pirina. Os Homens Sem Lei. A personagem do Gary Oldman, por exemplo, parece completamente Eu já fui a concertos de rock, assim, tipo. Iron Maiden, e não saí de lá com tanta dor de cabeça como no Public Enemies. Pronto, é um filme que devia ter sido melhor. É bom, recomenda-se, mas podia ter sido muito melhor do que é na realidade. Dá-lhe quanto? Dei-lhe 4 estrelas e tendo em conta que claquetes. Exatamente, claquetes. Tendo em conta que as notas de IMDb estão inflacionadas, dei-lhe 8 em 10. Para mim o 7 é tipo o normal. Eu estava à espera que o programa já fosse mais adiantado a esta altura e eu não tivesse que fazer isto. Mas como ainda temos pelo menos 10 minutos, eu vejo-me obrigado a admitir o facto... A falar do substituto? Mas eu posso falar do Looper também, que eu também vi o Looper. Falar do Looper, então. Eu achei mesmo que vocês, a partir do momento em que a rapariga aparece, o filme... Como eu vi escrito, se o realizador tivesse acabado, o filme começou, o filme era espetacular. Sendo assim, a primeira metade do filme é muito boa, a segunda metade do filme não é nada especial e é mais um 4 claquetes ou um 8 em 10 e é bom, recomenda-se, mas devia ter sido muito melhor. Se tivesse acabado como começou, tinha sido melhor. Faço vossas as minhas palavras. Se tivesse acabado como começou, ou seja, se tivesse acabado com o Joseph não quero Gordon-Levitt, sim, não quero outra vez no mesmo papel de estar à espera de um dia vir aí para a França. Sim, não quero romances, não quero romances. Eu romântico. Sou do futuro, vai para a China. Então, o Jeff Daniels nesse filme está brutal. Então viste o substituto? Sim, sim, vi o substituto. Então falando já do substituto. Pá, o substituto é um... O é um badass neste filme. O quê? Ui! Meu Deus! Eu estava aqui a falar... Estás ainda há bocado a falar do Adrian Brody. Isto aqui é um filme do Tony Kaye, que é o mesmo tipo que fez o América Proibida. Eu acho que é um... Que eu, pelo menos a meu ver, porque cada vez que uma pessoa diz que é overrated... Existem muitas pessoas que dizem que não, para cada uma pessoa que diz overrated, existem 10 mil que dizem que não é overrated. É o mesmo tipo que fez a América Proibida. Sim. É mais do que uma coisa. Mas quer dizer, pá, eu acho que a América Proibida, sim, o Edward Norton é muito fixe como Skinhead, sim. Mas quero dizer, em contrapartida, o América Proibida, pá, é aquilo que eu estava a dizer acerca do Wreck-It Ralph. Wreck-It Ralph, pá, é uma menina comparada com a América Proibida em termos de preaching. Olha, só pensei que o Mr. Bison não é um vilão, mas daí a Nazi é um bocadinho. Sim, mas quer dizer, pronto. E de qualquer maneira, ao contrário do América Proibida, o substituto fala sobre... um projeto do George W. Bush que ele tinha sobre o No Child Left Behind, em que basicamente era para melhorar, para baixar o valor das notas dos estudantes, para fazer com que os preços nas casas pudessem aumentar na vizinhança. E quero dizer, naturalmente, que isto aqui falhou redondamente e quero dizer, pronto, isto aqui é a história de um professor que vive dentro desse sistema de ensino e quero dizer, pá, eu, como qualquer filme do Tony Kaye, sim, é preachy, bastante preachy, mas de qualquer das maneiras, ele realmente... pensa aquilo que está ali a ser dito e é apaixonado naquilo que a diz e quer dizer, pá, eu acho que pode não ser o melhor filme do mundo, mas a paixão com que aquela a mensagem é passada é tanta que só por isso vale a pena ver o filme. O Adrian Brody faz um bom papel. Bem, como não estão cá as meninas hoje, deixa-me avacalhar um bocadinho. Cristina Hendricks, como é que é? Cristina Hendricks é uma prostituta que ele apanha da rua. É sempre. Já é um typecast. Sim. Depois do Drive. Sim, que ela teve um final assim menos satisfatório para quem esperava vê-la com mais tempo de antena. Sim. Mas ela é, digamos, a segunda pessoa com mais tempo de antena no filme. A seguir ao Adrian Brody. Mas, de qualquer das maneiras, epá, eu acho que, em termos de filmes sobre... para além sobre isso, ele evita, para cair na preachiness total, ele evita sair um bocado da coisa e põe-se mais a falar na alienação dos professores na Escola da América. O que quer dizer, é interessante. E quer dizer, como filme de sobre a depressão, leva a medalha de bronze este ano, traz a do Shame em segundo lugar e do Oslo 31 de Agosto em primeiro lugar. Agora é que tem que ser, não é? Vamos passar ao elefante, na sala, de cinema. Crepúsculo! O Twilight! Não, vamos bater palmas porque para o Tiago o martírio já acabou, já não tem que ver mais nenhum. Eu ainda tenho de ver dois. A cicatriz ficou. É assim, este é de facto o melhor filme da saga. Não é dizer muito. Eu dou-lhe 3 em 5. Epá, isso é muito bom! O mal continua lá todo. As personagens a olhar umas para as outras durante segundos a fio. Os maus efeitos especiais das personagens a correr pela floresta. Todos os momentos entre o Jacob e o Edward. Todos os momentos em que a Bella fala. Esses momentos maus estão lá todos. Todos os momentos maus em que a Bella fala. Ela é uma personagem com boca, naturalmente, que mais tarde ou mais cedo teria de dizer alguma coisa. É um problema, sabes? É um problema. Só se a rapariga da história de Hello Kitty seria. If you um are unable to speak. Ora. O que acontece é que este Mr. filme... Anderson. Este filme tem duas cenas que me fizeram pensar: oh diabo, quer dizer que este filme é bom? Tanta! A primeira foi quando me apareceu o Alden Pierce. Faz de... Ah, pronto, já acabou, já está dito. A segunda, qual é que é a segunda cena? Calma. Que faz Detective Banks no The Wire. Aí eu pensei, oh diabo, mas tu queres ver que os gajos são narcotraficantes? Há aqui um ringue de narcotráfico e o filme é espetacular. Queres ver que há aqui um subplot? Isto é o melhor filme do ano e eu não sabia. Não. Pega no ator da Kelsey que a gajo fala, ah, eu forço papéis. Porque vocês são vampiros, então precisam estar sempre a buscar novas identidades. E é assim que se desperdiçam 15 minutos. Então ele é um funcionário do CEF ou uma coisa assim. É da função pública, tipo. Sim. Eu tinha lido quando o Twilight saiu e começaram todos a passar-se por causa disso. Eu fui à Wikipédia numa de Adriana e li tudo, li os plots dos livros todos. Quando cheguei a este, reparei que não havia qualquer tipo de clímax, ou seja, não havia nenhuma porrada final, não havia coisa em cima nenhuma, mas o trailer disto apresenta. Agora, sim, a forma como eles fazem para... Inclusive a Bella ser utilizada como arma de arremesso ou alguma coisa assim, sim. A sério? Sim. A forma que eles... Estás a ver quando és miúdo e o teu pai faz o avião contigo? Te pega pelas mãos e te põe a balançar à volta do quarto. Pronto, o Edward faz isso com a Bella neste... O pai do Pedro era o wrestler. Oh, meu Deus. Sim. Meu pai era o Mickey Rourke. Era, sim. De facto, a real porrada que aparece neste filme não aparece no livro. Então conta-me, se o teu pai é o Mickey Rourke, conta-me, como é que é ver o 9 semanas e meia hoje em dia? Tiago, continua. Perturbante. Sim. Too much info. Eu não precisava ver sequer o filme quando mais parar a pensar que é o teu pai. É um real de porrada que, tenho que dizer, Pedro, se me perdoas a heresia, está melhor editado que qualquer das cenas de ação do último Batman. Ou de qualquer um dos Batmans do Christopher Nolan. Está bem melhor pensado e melhor editado que qualquer uma dessas cenas. Percebes o que é que está ali a passar e as coisas são originais. Sim, pronto. Parece que a saga Twilight foi toda propositadamente para aquela cena. Como se fosse, isto é tudo uma porcaria. Epá, pera, esta é boa. Então consegue fazer esquecer aquele jogo de beisebol ridículo com os Muse na banda sonora do terceiro. Continua até para mim que essa primeiro, cena pá, é primeiro. A única boa. É logo no primeiro? É logo no primeiro. Pá. Essa é o One Scene Wonder do primeiro. Exatamente. É pá, eu acho horrível. Eu acho que é a única coisa que só falia essa cena. Pá, aqui há... É como a cena do Bad Wish ou no The Tempest, não é? Em que ele destrói o barco, não é? Ao som de rock e tal. Sim. Epá, esta cena final, este climax, começou-me a partir todo. Porque, é lá, isto não estava no livro. E estão a começar a separar membros e a desmantelar corpos e a arrancar cabeças de toda a forma. Isto é PG-13, como é que eles fizeram isto? E a forma como eles fizeram isto é muito mariquinhas. É inteligente ao utilizar os poderes de alguns vampiros. É mariquinhas ao matar tantas personagens e depois... Haha, isto não aconteceu. É? Exato. Eles conseguem dar volta. e fazer com que o filme siga o livro, mas nos dê esta real porrada mesmo. Eu não ficava tão desiludido com o final de uma luta desde o primeiro Crónicas de Nárnia, em que, os animais estão todos vivos à mesma. Vai tudo ficar ok. Não, mas atenção, no Crónicas de Nárnia tu ainda tens o... ainda sabes o que é que vai acontecer, quer dizer, não é como coisa... Ah, peraí, não, afinal não, isto não é nada que aconteceu, isso aí é o final do Savages. Não falem disso que eu ainda não vi. Inclusive, também não, portanto... Epá, não, a sério, se é isso que acontece com a Breaking Dawn... É. E pronto, ao menos acabou-se. Podemos então, bottom line, valeu a pena teres visto todos para chegar aqui? Nine. Não. Mas esta, olha, esta é a lição, meninos, que hoje levam para casa. Se calhar era melhor morrer estúpido. Mas pronto. Sim. Já chegamos a este ponto. Quem manda a mim querer estar informado. É isto. Sim. É isto também para o programa desta semana. Sim. Posso também sair com uma quote do Amei Matrix. Eu até tiro o som só para a tua voz. After 15 years, you know what I learned? Ignorance is bliss. Eu quero utilizar outra quote do Matrix, neste caso Reloaded, do Morpheus. We are still here! Depois de 5 filmes. 5 filmes, ainda cá estamos. Ainda cá estamos a ouvir o quê, António? Estamos a ouvir o Be Italian, que é da soundtrack do Nine, que é provavelmente dos piores musicais alguma vez feitos, mas de qualquer das maneiras tem esta cena. E desperdiça o talento de toda a gente que entra lá, meu Deus! Aquilo é assustador. Mas de qualquer das maneiras, tem uma parte que... agora praticamente toda a gente sabe qual é, que é o Be Italian, que é cantado pela Fergie, e é... É uma das únicas vezes em que a Fergie mostra o que é que é, como é que ela realmente sabe cantar, e vale a pena ouvirem só para saberem que a Fergie na realidade até é capaz de cantar bem e não fazer as nhonhices que ela costuma fazer de vez em quando ela começa a cantar a solo. E é isso, pessoal. E é isto. Até para a semana. Tchau. E não sejam nhonhos. Também. So you little Italian devils, you want to know about the law? Saragina will tell you. If you want to make a woman happy, you rely on what you were born with. Because it is in your blood. Be Italian. Be Italian. Take a chance and try to steal a fiery kiss. Be Italian. Be Italian. When you hold me, don't just hold me, but hold this. Please be gentle, sentimental. Go ahead and try to give my cheek a pat, but be daring. Pinch me, try to pinch me with this fat.